Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. Desde já, muito obrigado a todos os diretores, os programadores, os locutores, aos recepcionistas, todos que compõem as equipes das nossas rádios parceiras pelo Brasil inteiro, afiliadas aqui à Central de Produção Rádio Estúdio Brasil. Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? A todos vocês que estão sintonizados na rádio aí da sua cidade, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Aos internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br, aí pelo Brasil e pelo mundo, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Macedo, grande Macedo, em Miami, ouvindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo José Gonçalves, em Nova Jersey, também dos Estados Unidos, acessa o site e ouve o Mundo Sertanejo, né? Muito obrigado a todos vocês, viu? Quem abre o programa Cantando Bonito, Leonardo, liga lá em casa. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar, que é muito tarde, a chuva desabou. Casa. Hoje todo aquele tipo querendo beber. Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde. Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você. Vou inventar uma viagem pra ficar com ela. Só não desliga o celular pra não dar na cara. Sei que vão saber que eu estou na fé, mas se alguém ligar eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. É muito tarde, a chuva desabou. Fogo, meu Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, um abraço a todos vocês, viu? A minha querida Laura Maria, em Araguatins, o Tocantins, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos de Porto Franco, no Estadão do Maranhão, Rádio 106 FM, a família Chaves, né? Um abraço a todos da equipe, aos nossos ouvintes de Porto Franco e toda a região, no Estadão do Maranhão. Também, em Coelho Neto, nós temos a Rádio Difusora FM, a minha querida Celina, todos vocês, muito obrigado, viu? No Estadão do Maranhão. Em Fortaleza dos Nogueiras também, Rádio Cidade FM, meu amigo Paulo Artagma, todos da equipe da Rádio Cidade FM em Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Alcilene Margarida, em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, meu amigo radialista, viu, senhor Guasca, aí tocando muito minhas músicas na programação, muito obrigado, viu? Rádio 87 FM, exibindo nosso programa. Em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, a minha querida Glenda Medeiros, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, muito obrigado, viu? Abel Costa, Luana Ferreira, Sebastiana, todos vocês amigos de Viçosa, no Rio Grande do Norte, Rádio FM da Paz exibindo nosso programa com muito sucesso em Viçosa, Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, nós temos aí a FM Porto Alegre também exibindo Mundo Sertanejo. O Estadão do Rio Grande do Norte também ouve Mundo Sertanejo, quem canta bonito, Diego Valadares, vou cantar pra vocês, novo sucesso. Ora, veja o clipe no YouTube, viu? Tô na promoção. Canta, Diego Valadares. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, assim de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente. Quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Vê que tá da encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, que leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Gostosinho, safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Pega eu. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Celso Silva, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Um abraço a todos vocês, amigos. Em Rondônia nós temos aí muitas, muitas rádios exibindo nosso programa, né? Em Vilhena, Ouro Preto do Oeste, outras cidades de Rondônia que ouvem Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? A minha querida Leidiane Araújo, em Timon, no Maranhão. Timon, cidade próxima a Teresina. É só atravessar a ponte. Em Teresina, nós temos aí a Rádio Clube FM exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos da equipe, viu? É de Teresina, capital dos piauienses, né? Muito obrigado, Rádio Clube FM. Rádio Amizade FM Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço, Leandro Galgo e todos vocês, amigos de Pelotas, Rio Grande do Sul, ouvindo o nosso programa. Um abraço e tocando minhas músicas aí na programação da Rádio Amizade FM. Muito obrigado a todos vocês, viu? Rádio Cidade Nova FM, em Presidente Bernardes, Estadão de São Paulo, DJ Mursa, todos vocês amigos aí da Cidade FM, Cidade Nova FM, em Presidente Bernardes, todos os nossos ouvintes, um beijo para todo mundo aí, viu? Ao som da viola, traz para vocês hoje Eduardo Costa cantando Amor de Violeiro. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o barco agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo em me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados neste produto, podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro que estão ligados no nosso programa, viu? Muito obrigado pelo carinho. E a partir de agora vamos receber um cantor de Brasília, um garoto jovem, de um futuro brilhante, que está lançando seu primeiro CD e com certeza vai estourar o Brasil inteiro. E principalmente a partir de hoje, né? Aqui no nosso Mundo Sertanejo, né? Para milhões e milhões de ouvintes. Eu estou falando do meu amigo, cantor Alan Moraes. Aí, Alan Moraes! Tudo bem, Alan? Tudo bem, olá, Diego Valadares, Mundo Sertanejo, todos os ouvintes. Alan, seja bem-vindo ao nosso programa Mundo Sertanejo. Esse é o primeiro CD, Alan? Sim, é o primeiro CD, espero o primeiro de muitos, né? Fé em Deus. Com certeza, viu, Alan? Você também compõe, Alan? Sim, nesse CD são 8 faixas que compõem o disco e somente uma que é de 2 amigos meus, do Danilo Oliveira e do Lucas Oliveira. Ah, muito bem, estou vendo aqui, inclusive, a música Sua Tentação, que a gente vai tocar daqui a pouco. Composição sua, né? Alan Moraes, Augusto Schaffer, Caio Borba. Meus amigos meus lá de Goiânia. O Alan, você é natural de Brasília mesmo? Sim, nascido em Brasília, criado em Brasília. Muito bem. Eu recebi um telefonema do meu querido amigo Maurício Alves, jornalista, repórter policial de Brasília, é empresário, produz muitos shows, e para mim foi uma honra, viu, falar com o meu amigo Maurício e estar te recebendo. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com o Maurício Alves, porque antes os nossos ouvintes querem ouvir o Alan Moraes cantar a música Pobre Coração, aqui do CD, do primeiro CD do Alan Moraes. Aliás, composição sua, né, Alan? Composição minha. Muito bem. Vamos ouvir? Vamos. O Brasil inteiro ouve Alan Moraes cantando bonito, Pobre Coração. Tô fazendo de tudo pra você voltar, mas você fica me esnobando, me pedindo pra parar. Fica mentindo, se iludindo, mas eu sei que lá no fundo você quer me amar. Já mandei mensagem no seu celular, liguei para o seu pai pra gente conversar. Até suas amigas eu já recorri, pedindo socorro pra te seduzir. Cansei de ser uma peça no seu tabuleiro, o meu coração não é seu brinquedo, vou achar alguém que queira me amar. Parei de sofrer por amor, a minha cabeça já me alertou, mas eu fui seguir meu pobre coração, que dessa vez dançou. Fazendo de tudo pra você. você voltar, mas você fica mesmo abando, me pedindo pra parar. Fica mentindo, se iludindo, mas eu sei que lá no fundo você quer me amar. Já mandei mensagem no seu celular, liguei para o seu pai pra gente conversar. Nem suas amigas eu já recorri, pedindo socorro pra te seduzir. Cansei de ser uma peça no seu tabuleiro. O meu coração não é seu brinquedo. Vou achar alguém que queira me amar. Parei de sofrer por amor. A minha cabeça já me alertou, mas eu fui seguir meu pobre coração. Cansei de ser uma peça no seu tabuleiro. O meu coração não é seu brinquedo. Vou achar alguém que queira me amar. Parei de sofrer por amor. A minha cabeça já me alertou, mas eu fui seguir meu pobre coração, que dessa vez dançou. Que dessa vez dançou. Cansei. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar hoje, abrilhantado por este cantor jovem, de muito talento, de um futuro promissor, Alan Moraes. Ô Alan, música bonita, né? Sua Tentação, O Pobre Coração, boa pra dançar, né, Alan? Opa, boa, pra dançar a rocha. O compositor estava inspirado, hein? Então vamos falar aqui com meu amigo Maurizon Alves, que está empresariando o Alan Moraes. Maurizon Alves, seja bem-vindo, meu irmão, ao Mundo Sertanejo. Ô Diego, é muito bom estar com você, muito obrigado por você ter atendido aí o nosso pedido, a nossa solicitação para trazer o Alan Moraes até seu programa. E quero dizer para você, mas eu que tenho tantos anos de rádio, 30 anos de rádio, tô maluco aqui dentro, não sei o que que eu faço. Você anda rápido demais, agora mesmo você estava no Rio Grande do Norte, foi pro Rio Grande do Sul, num tiro só, papinho, voltou. Não dou conta de acompanhar, não. Tá muito rápido esse negócio aqui. A gente viaja o Brasil inteiro. Muito bom, né, cara? Parabéns, Diego. Eu quero mandar um abraço a todas as filiadas do programa Mundo Sertanejo. Obrigado. Dar um abraço a todos, dizer que a gente realmente aqui está tudo diferente daquilo que a gente faz há 30 anos, que a gente costuma trabalhar em rádio FM local. E de repente você chega no local onde o cara está falando, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e tal, em Miami, Nova Jersey, de repente. É um negócio, mas parabéns, Diego. Parabéns mesmo pelo programa. E voltando lá ao Alan Moraes, eu quero dizer o seguinte: o Alan Moraes é a pessoa que eu tenho como meu sobrinho. Sim. Como meu sobrinho, não que eu seja parente realmente, não sou, mas foi criado todo mundo junto e tal. Né? Consideração, eu considero como meu sobrinho, acredito no trabalho dele. Sim. Como nós já vimos aí a primeira música, sim, a gente logo a gente vai vir com outro que é uma rocha, uma música muito gostosa de ouvir também. Tem também romântico e quase todo ele que faz o trabalho todo. E dizer para os ouvintes que é o seguinte: quando quiserem o Alan Moraes, pode procurar a gente, que a gente sabe, leva ele em qualquer lugar e não vai se arrepender, porque ele canta e a banda dele encanta. Só jovem, só garotada, tudo bonitão, tá? Muito legal. Atenção, vocês amigos contratantes de shows do Brasil inteiro, organizadores de festas, de rodeios, fiquem atentos, né? Até porque os contatos aí de show do Alan Moraes. Maurizon, então eu vou pedir para você anunciar a nossa próxima música, que o Alan vai cantar, a música Papinho. Fala isso aí. Mais do trabalho e anuncia a música. Essa Papinho é a única do CD que não é composição do Alan Moraes. Foi dois amigos deles que fizeram um compromisso e eu acho que furou o compromisso, não deu certo, entendeu? E eles acho que andaram biritando algumas e saiu essa letra muito gostosa. Então vamos lá, vamos ouvir com Alan Moraes, Papinho. Oh! Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Achei que era um rolo, fiquei te esperando. Tomei um bolo, eu não te quero mais. Estava me enganando. E agora tá ligando, disse que vinha e agora não vem mais. Mão na cabeça, na cintura, vai pra frente e vai pra trás. Na onda desse arrocha eu vou mostrar como é que faz. Mão na cabeça, na cintura, vai pra frente e vai pra trás. Na onda desse arrocha com Alan Moraes. Era uma da manhã. mas eu fiquei na mão. Jogou o seu papinho e enganou meu coração. Era uma da manhã, ela disse eu vou pra aí. Vou levar umas amigas e a gente vai curtir, curtir, curtir. Mas eu fiquei na mão, jogou o seu papinho e enganou meu coração. Achei que era um rolo, fiquei te esperando. Tomei um bolo, eu não te quero mais. Estava me enganando e agora tá ligando. Disse que vinha e agora não vem mais. Mão na cabeça, na cintura, vai pra frente e vai pra trás. Na onda desse arrocha eu vou mostrar como é que faz. Mão na cabeça, na cintura, vai pra frente e vai pra trás. Na onda desse arrocha com Alan Moraes. Eu vou pra aí, vou levar umas amigas e a gente vai curtir, curtir, curtir. Mas eu fiquei na mão, jogou o seu papinho e enganou meu coração. Era uma da manhã, ela disse eu vou pra aí, vou levar umas amigas e a gente vai curtir, curtir, curtir. Mas eu fiquei na mão, jogou o seu papinho e enganou meu coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Hoje o programa recebendo aqui o artista, cantor de Brasília, para o Brasil inteiro, Alan Moraes, representado aí muito bem pelo meu amigo radialista, jornalista, repórter policial, Maurizon Alves. Maurizon, fica à vontade, você e o Alan, para falar mais do trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a música Seu Lugar. Fique à vontade, meu amigo. É, o Seu Lugar já é uma música mais tranquila, né? É, o Seu Lugar que é mais romântico, né? Nós estamos aqui do lado. O Geraldo, patrocinador. Geraldo Moraes. O Geraldo também. Canta muito. Já prestigiou muito meus shows por aí. É, tudo bem, Geraldo? Sou fã do Diego. Oh, fica à vontade. Vem aqui no microfone, Geraldo. Para os nossos ouvintes ouvir a conta. Eu sou suspeito para falar, porque eu também sou fã do Diego e fico muito feliz de estar aqui com os ouvintes e de saber do sucesso do programa Mundo Sertanejo. Mando um abraço a todos os ouvintes aí. Ô, Geraldo, muito obrigado pela presença, viu? Daqui a pouco vamos conversar também com o nosso querido amigo João Casquinha, radialista de Brasília também. João Casquinha, que está nos visitando aqui, né, Maurício? É, João Casquinha agora faz parte da nossa equipe em uma segunda rádio que a gente faz. Mais tarde, eu já te convidei para ir lá e você ainda Rádio não foi. Sucesso FM, Santo Rádio Sucesso FM, exatamente. Exatamente. E o João Casquinha agora faz parte da nossa equipe. Nós temos um programa de polícia lá, Jornal da Sucesso. E o João faz parte dessa equipe. Você já foi convidado, o convite continua aberto, olha, que você quiser aí. O Alan já foi lá também. Já hoje a gente fez outro convite para ele no ar. Não sei se ele ouviu, mas estão convidados. E o programa movimentado, e para nós ter o João Casquinha na nossa equipe, só para agradecer, que é um cara de muito tempo e tal, com certeza, né, Diego? Mas eu quero dizer para você, Diego, que eu tenho acompanhado muito, eu não sei qual foi essa promoção que você lançou, Bonitinho, não me interessa, safadinho, gostosinho. Não me interessei pela promoção de jeito nenhum, mas a música... Aliás, nosso querido amigo, nosso irmão, compadre Joris Fernandes, Joris Filho, eles são ícones do Rádio de Brasília, Rádio Atividade FM, nas manhãs, todos os dias, tocando muito essa minha música. Muito obrigado aqui de público, querido amigo, compadre Joris Fernandes. Nosso irmão. É um ícone, quantos anos de rádio. Para quem não sabe, não conhece a história do compadre Juarez Fernandes, ele lançou Amado Batista na nossa. Amado Batista, exatamente. Jimmy Gênero, essa galera toda. Milionário Zé Rico. Exatamente. Quanto tempo, né, Diego? Exato. Maurizão, vamos cantar? Diego, vamos lá. Alan Moraes vai cantar no Mundo Sertanejo, pro Brasil inteiro ouvir, a música Seu Lugar. Apaixonadinha. tinha prometido pra mim mesmo que não ia mais me entregar como já fiz. Olha só, novamente eu tô sofrendo por uma paixão de momento não correspondida. Todos os planos que eu pensei, todos os sonhos que eu sonhei, todas as palavras que você me disse, o que faço agora? Pegue suas coisas e saia de casa. Não quero mais te ver por um minuto aqui. Você magoou o coração que sempre te amou. Você me maltratou. Vou te falar o que eu sinto no fundo do meu peito, só pra te fazer pensar. Eu te amo, sempre vou te amar, mas vou procurar alguém pra ocupar o seu lugar. Todos os planos que eu pensei, todos os sonhos que eu sonhei, todas as palavras que você me disse, o que faço agora? Pegue suas coisas e saia de casa. Não quero mais te ver por um minuto aqui. Você magoou o coração que sempre te amou. Você me maltratou. Vou te falar o que eu sinto no fundo do meu peito, só pra te fazer pensar. Eu te amo, sempre vou te amar, mas vou procurar alguém pra ocupar o seu lugar. Pegue suas coisas e saia de casa. Não quero mais te ver por um minuto aqui. Seu lugar, Mundo Sertanejo. Muito bem, muito bem, muito bem. O amor está no ar. Cantou bonito a música Seu Lugar, meu amigo Alan Moraes. Alan Moraes, você opa, também, além de ser um garoto jovem, simpático, né? Bonito, não, obrigado. Você é um cara apaixonado? Paz. Sou, posso falar que sou um cara apaixonado. Dá muito né? trabalho para as meninas por aí, nos shows. Nada, né? nada. Sou tímido, sou mais quietinho. Muito bem. E também, olha, vamos, conforme disse antes, meu amigo João Casquinha, radialista de Brasília. João Casquinha, vamos mostrar a cor da sua voz para o Brasil inteiro ouvir, meu irmão. Tudo bem, João Casquinha? Tudo bem. Seja bem-vindo. Fazia tempo que a gente não se via, né? Pois é, meu irmão. Eu também me afastei lá da atividade, onde a gente mais se encontrava. Estava em outra emissora, agora estou junto com o Maurizão aí fazendo um trabalho, Maurizão, em equipe, né? Tem um Gilmar, tem um monte de gente, né? Laércio, né, Maurizão? Muito tem bem. É uma turma muito grande, boa de trabalho, graças a Deus, né? Leva o nosso abraço a todos eles. E estamos aí esperando a tua visita lá, né? Com certeza, vai ser breve. Sabe que a gente não vive sem você, né? Exatamente. Você tem que estar lá, tua visita tem que estar lá. Você que fez muito show em cima de trio elétrico junto comigo, Maurizão, é o saudoso Silvio Linhares. Né? Você meu amigo Vitor Ramon, então você tem que voltar a estar lá junto com a gente. Estamos juntos e misturados. Porque o Alan vai estar lá também. Maravilha. Vai estar lá agora de novo. Maravilha. Tá na segunda-feira passada, nós recebemos no programa o Sérgio Pereira, grande artista do Brasil também, viu, Maurício? Tem um projeto muito bacana e manda um abraço para ele, viu? Maurício, fique à vontade aí, você e o Alan, para dar os contatos para shows, telefone, redes sociais, para os nossos contratantes levar o show de uma estrutura muito bacana do Alan Moraes para o Brasil inteiro. Fica à vontade, Alan. Eu quero dizer para todos os nossos ouvintes, todos os seus ouvintes, que a banda do Alan é composta com seis elementos, seis músicos. Tem acordeon, tem bateria, guitarra, violão, tal, cavaquinho. Olha. É bem bastante movimentado, os meninos tocam tudo, tocam um instrumento, solta, pega outro. Então é bastante animado e quem quiser contratar, quem quiser contratar o show do Alan Moraes, é só entrar em contato, o telefone é 61, claro, é 8380-7000, 8380-7000. Fácil. Se tiver alguma dificuldade, quem me acompanha sabe muito bem, meu telefone é divulgado, o mesmo número há mais de 20 anos no Distrito Federal. É o mesmo do WhatsApp, 9555-9084. Esse é o WhatsApp, 9555-9084, 8442-1122. É só me chamar, mas falar direto com a produção dele, que é o patrocinador dele aí, que é 8380-7000. 8380-7000. Temos o site também para quem quiser acompanhar, que é alanmoraes.com.br. E nas redes sociais tem Instagram, que é Alan Moraes Oficial. E Facebook, Alan Moraes, tem a página lá, é só curtir e acompanhar o nosso trabalho. Muito bem, os contatos aí, vocês amigos do Brasil inteiro, contratantes de shows, fãs, ouvintes do nosso programa, que queiram fazer contato diretamente com o Alan Moraes, viu? Estão meus contatos no Facebook, no site, no telefone. Fala de novo o telefone, meu irmão José. É o 8380-7000, 8380-7000, ou você pode ligar no meu também, que é 8442-1122, ou o Zap Zap 9555-984 e toda essa parte aí da Alan Moraes, www.alanmoraes.com.br também. Só para lembrar também que quem quiser, já no site já está disponível as oito músicas, quem quiser baixar, escutar lá, já pode, já está tudo certinho. Maravilha. Agora, maravilha. O Diego, eu quero dizer também para os contratantes que quiserem contratar o Alan Moraes, quiser fazer um show misto também, pode me ligar que eu levo o Alan e o Diego junto, não tem problema não, tá? Alan Moraes e Diego Valadares aí. Sucesso. Paulizão, muito obrigado. A gente vai continuar tocando aqui as músicas do Alan Moraes, viu? Pode contar sempre com a gente. Nós estamos juntos, misturados. Muito obrigado a você. Nós é que agradecemos, Diego. Nós é que agradecemos. Eu agradeço aí a atenção que você dedicou a gente. Muito obrigado. Quando eu liguei para você, eu disse, eu quero divulgar meu sobrinho. Ele falou, não, leva lá, vamos começar. Brigadão, eu, em nome do Alan, do Geraldo e de toda a família, a gente agradece mesmo de coração. E um beijão para todo o país, né? Para todo o país. Muito obrigado, Maurício Alves. Alan Moraes, muito obrigado, meu obrigado, irmão. Venha mais vezes, viu? Se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho aí. E um abraço a todos os ouvintes, tá? Maravilha. E você vai cantar Sua Tentação. Canto do Mundo Sertanejo, Alan Moraes. Vão com Deus, sucesso. Que Deus abençoe mais e mais vocês, viu? Obrigado. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Sozinho no quarto, deitado na cama, carente de amor. Tô aqui, precisando de alguém pra me dar um pouco mais de calor. Por que você não retorna as minhas ligações? Fica brincando com as minhas emoções. Só faz charminho pra eu me apegar. Mas você só me quer na palma da mão. Fica iludindo meu coração. Mas eu não vou cair nessa sua tentação. Porque eu vou me afastar de você. Pois eu não quero mais sofrer. Eu vou me afastar de você. Carente de amor. Tô aqui, precisando de alguém pra me dar um pouco mais de calor. Por que você não retorna as minhas ligações? Fica brincando com as minhas emoções. Só faz charminho pra eu me apegar ainda mais. Você só me quer na palma da mão. Fica iludindo meu coração. Mas eu não vou cair nessa sua tentação. Porque eu vou me afastar de você. Pois eu não quero mais sofrer. Eu vou me afastar.

gente tá sofrendo por besteira. Muito bem, vamos até Pelotas, Rio Grande do Sul, Rádio Amizade FM, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso, tocando minhas músicas na programação. Muito obrigado, viu? Tô na promoção, me perdoa, Leandro Galger, todos os locutores, todos da direção da programação da Rádio Amizade FM, nossa parceira em Pelotas, Rio Grande do Sul, todos os locutores, todos vocês, muito obrigado, viu? Igor Tavares canta, fala pra ela. Mundo Sertanejo. Fala pra ela, amigo, que não dá mais. Não tenho coragem pra dizer, não sou capaz. Essa vontade que vem do coração, estou sofrendo com essa indecisão. Mas ela tem que saber que tem que me esquecer. Fala pra ela, amigo, foi bom enquanto durou. Fala pra ela que ela foi o meu primeiro amor. Foram muitos momentos de prazer, mas confesso não vai dar pra esquecer. Mas acabou, acabou. E quando ela souber, vai querer me julgar. O que eu já chorei, vai ter que chorar. Vai sentir a falta quando escurecer. Vai olhar nas estrelas e pensar por quê. Quando ela souber, vai querer me encontrar. Vai olhar nos meus olhos, vou ter que falar. Vai doer muito em você ao saber que é outro que eu te esqueci. Mas acabou, acabou. E quando ela souber, vai querer me julgar. O que eu já chorei, vai ter que chorar. Vai sentir a falta quando escurecer. Vai olhar nas estrelas e pensar por quê. Quando ela souber, vai querer me encontrar. Vai olhar nos meus olhos, vou ter que falar. Vai doer muito em você. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, artista de Brasília cantou para vocês, Igor Tavares, fala para ela, a minha querida Zilda Silva, pede para mandar alô aí pro seu namorado Davi, aí no Trocamento, Vila Bahia, Mata Verde, eles estão ligados aí na Talismã FM, Rubens Gomes, todos da equipe, muito obrigado, viu? Ô Zilda Silva, mulher apaixonada pelo Davi, ei Davi, você é um privilegiado, hein rapaz? Parabéns a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, muita paz, muito amor. Cleiton Aguiar encerra o programa cantando Eu Vou Voltar Pro Interior. Aí Cleiton Aguiar, canta bonito aí, tchau gente.